Como aceitar que você se foi? Não dá. Como aceitar que você se foi? Não dá. Não dá. Central do Sertanejo. Ei, 01, traz uma cerveja. Ô, 02, pega o telefone dela. Ô, 03, põe no doce e bota pra quebrar. Chega a cavalaria, só por trancar essas mina. Armada até os dentes, cada uma com uma tequila. A tropa formou, a parceria tá fechada. Guerreiro que é guerreiro, nunca perde uma balada. Guerreiro que é guerreiro, não perde uma farra. A festa já é nossa, dominamos essa área. Guerreiro que é guerreiro, não perde uma farra. A festa já é nossa, dominamos essa área. Ei, 01, traz uma cerveja. O 02, pega o telefone dela. O 03, põe no 12 e bota pra quebrar. Chega a cavalaria, só vou trancar essas mira. Armada até os dentes, cada uma com uma tequila. A tropa formou, a parceria tá fechada. Guerreiro que é guerreiro, nunca perde uma balada. Guerreiro que é guerreiro, não perde uma farra. A festa já é nossa, dominamos essa área. Guerreiro que é guerreiro, não perde uma farra. A festa já é nossa, dominamos essa área. Guerreiro que é guerreiro, não perde uma farra. A festa já é nossa, dominamos essa área. Guerreiro que é guerreiro. Fechando essa primeira sequência do Central do Sertanejo nesta segundona maravilhosa. Marlon e Maicon Guerreiro, Lucas Lupo, Coisa e Tal, Eduardo Costa passou por aqui também, Israel Novaes, Cristiano Araújo, Alex Ferrari, Luan Santana. Uma sequência com grandes sucessos do sertanejo universitário atual. Você curtiu aqui, né? Eu tô indo pro intervalo rapidinho, mas eu volto com muito mais sucessos. A nossa segunda sequência. E eu conto com a sua audiência, hein? Sai daí, já tô voltando. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Tô de volta com a nossa segunda sequência do Central do Sertanejo na sua segundona. Que maravilha, segunda-feira maravilhosa pra você. Bom início de semana, que essa semana vem aí com muitas coisas boas, muitas novidades, conquistas e muita paz interior pra todo mundo. Vamos com Michel Teló abrindo a segunda sequência, Love Song. Central do Sertanejo. Love, love, love, love, so new. Love, love, love, love, so new. Love, love, love, love, so new. É, acho que conquistei um sonho. Você é a luz ideal para os meus olhos. Eu sei que agora eu posso aprender. Não quero toda, só quero você. Pois é, a vida mudou tanto. Parece que acordei agora aos 20 e poucos anos. Você tem algo bom em seu jeito de ser. Estou no ponto, agora é só você. Yeah, yeah, yeah. Don't stop, não pare os nossos planos. Don't stop, não pare, estou te amando. Don't stop, repare que eu fiz pra você.

do Sertanejo.